Capítulo 5, Parte 2 de Canaã. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Canaã, por Graça Aranha. Capítulo 5, Parte 2. Desamordaçavam-se-lhe os nervos. E uma invasão de luz punham em misteriosa e infrangível harmonia com o mundo jovem, verde e glorioso. Ergueu a cabeça num gesto de desafogo, sacudindo a barba de ouro. Os seus olhos azuis estavam radiantes de paz e calma, e foi com o um passo cheio de majestade e de graça simples que baixou da montanha. Nas cercanias da casa de Jacob Miller, a paisagem tinha um realce e a vida comunicada pelo movimento da gente que ia se reunindo. Muitos a pé ou montados vinham da capela do Jequitibá, outros de Santa Teresa e outros do Cachoeiro. A casa tinha uma bela situação no centro de várias estradas e era um dos maiores pontos do comércio do interior da colônia, e aos domingos um dos mais procurados pelos habitantes do lugar, por moradores de longe e até pelos caixeiros da cidade. Era um sobrado branco, no fundo de um vale e à margem de um endiabrado ribeiro, que descia em tropel infindo do morro para o Santa Maria. À roda dele, o terreno estava limpo de plantação, e havia um pequeno campo de relva tenra e fresca que brilhava ao sol. O sobrado ficava destacado das grandes massas de árvores e de folhagem que vestiam as pedras dos morros. Ao chegarem ao terreiro da casa, já as vozes da festa vinham ao encontro dos dois novos colonos, e eles foram entrando no meio do ruído. Da agitação dos alemães à sombra da varanda, quando a tarde começava a refrescar e a luz a esmorecer. Venham, venham, meus amigos! E Felicíssimo, gritando, corria para eles, arrastando-os. Os outros, espantados da efusão do agrimensor, perguntavam para onde os levava. Vamos a um copo de cerveja? Não, obrigado. Arranjemos antes um lugar aqui à sombra, disse Milkau, porque precisamos de descansar. O agrimensor ficou meio amuado, ora bolas, e os deixou bruscamente. Milkau acompanhou, para lhe dar uma explicação da recusa, mas o outro, levado pelo rompante, lá se foi, metendo-se pelos grupos e entrando no armazém. Milkau desistiu de segui-lo e voltou a Lentz, procurando ambos o lugar para descansar. Acharam-no enfim em um banco, debaixo de uma laranjeira, em frente à casa. A gente movia-se muito. Bandos de moças de branco passavam de mãos dadas, rapazes corriam pelo campo em mangas de camisa, em apostas brincalhonas. Uma pequenada vadia espalhava-se guinchando pelo terreiro, como um bando desesperado de maitacas. Outros entravam e saíam do armazém cantarolando com a voz rouca e a gesticulação de embriagados. O estrondo dos pés que dançavam no sobrado, ecoando no vasto armazém, e o som langoroso de um realejo incessante desciam do alto, atordoando a gente. E nas janelas, muitas pessoas com um ar indiferente debruçavam-se para o terreiro, olhando a agitação em volta e fitando pasmadamente a paisagem, que parecia também mover-se toda, arrebatada pela celeridade do regato. Milkau, que se tinha conservado mudo, a contemplar satisfeito o prazer alheio, viu um rosto amigo que se aproximava. Era Joca, que em mangas de camisa, de lenço ao pescoço e um cinturão de couro segurando a calça, vinha saudá-lo, abrindo a boca em que se apertavam os dentes felinos. Então vieram divertir-se um pouco? Sim, senhores, já é coragem, que do Rio Doce aqui é um estirão. Saímos de madrugada e fizemos a viagem sem grande fadiga, respondeu Milkau. Lá isso não, interrompeu Lentz, porque eu estou que não posso me mexer. Começo a ter fome também. O que não falta é comida. Olhem só lá para dentro do armazém, por cima das cabeças dessa gente. Vejam que povo está ali agarrado ao balcão. Parece urubu cercando carniça. E atrás, nas salas, as mesas já estão apinhadas para a hora do jantar. O que é preciso é marcar os lugares desde já. Seu chefe se encarregou disso, referiu Lentz. Mas sumiu-se de nós e esqueceu-se de nos dizer o que arranjou. Ah, mas ele há de voltar, concluiu confiante Milkau. Estou certo de que temos tudo arranjado. E você, Joca, que fim levou? Rolando, amigo, de um lado para o outro, a fazer medição agora lá para o Guandu. Isto é, esses dias nós descemos ao cachoeiro para folgar um pouco. E como vão lá no prazo? Já sei que a casa está bonitinha. E o cafezal? plantado. No roçado que fizemos? Sim, ao lado da casa. E quando beberemos esse café? A resposta foi um gesto largo de mão, indicando o tempo remoto. Por um instante, uma ligeira sobreexcitação coloriu as faces de Lentz, que tremia em pensar no vago da distância ainda à sua frente, e naquela vida estranha que levava. Ah, agora a coisa vai ser mais animada, disse em sobressalto o mulato, olhando alvoroçado para o fundo. Lá vem a banda. Os músicos da Filarmônica do Cachoeiro vinham chegando ao arraial, e todas as vistas se voltavam para eles. Um grande rebuliço fez-se no povo e repentinamente todos se foram aproximando da banda, que caminhando lentamente e como por um velho hábito, se dirigia para um pátio ladrilhado de cimento, que era o lugar destinado para secar o café comprado por Jacob Miller. Nos dias de semana, uma grade de arame protegia esse pátio da invasão dos animais e da criançada. Aos domingos, quando havia festa, a grade era retirada e todos tinham a liberdade de penetrar na área. Joca deixou Milkau e foi se postar ao lado dos músicos, alguns dos quais eram seus conhecidos camaradas. Então, minha gente, vocês hoje estavam com preguiça de desunhar? A rapaziada aqui já andava impaciente. O velho Martinho já está com o braço morto de tocar realejo para entreter o povo lá em cima. Vamos à gaita! E contente, o mulato começou a dar vivas à banda do cachoeiro. Um alarido de gargalhadas e aclamações acompanhou os vivas. Os homens da música sorriam, rubros de vexame, e todos automaticamente tiraram o chapéu, agradecendo. Foi um delírio para o maranhense, que começou a dar outros vivas ao povo do cachoeiro, a Jacob Miller, a união da rapaziada. Todos se divertiam, gesticulavam, dançavam descompassados acompanhando a banda. Os músicos instalaram-se num dos ângulos do pátio largo, liso, lavado, que recebia em seu lajedo, para irradiá-la, a força do sol. Num momento ficou coalhado da gente simples e fácil de contentar, desses que são amados da alegria e em quem ela não encontra atropelo para reinar livremente. Colocadas as estantes, os músicos sentaram-se e começaram a tocar uma marcha de que cada qual, entusiasmado, ia repetindo os compassos. Joca, cantando marcialmente, com os olhos acesos e as narinas arregaçadas, perseguia um bando de raparigas louras, coradas, que fugiam rindo, num fingido susto. Alguns velhos, já ébrios, de cachimbo ao queixo, arrastavam as vozes, fazendo mesuras às mulheres, que riam destemperadamente. As crianças invadiam o terreiro, vindo em grupo, abrindo espaço aos empurrões. O dono da casa, todo de branco, em mangas de camisa e com um grande chapéu de palha na cabeça, apareceu no pátio. E depois de se entender com o mestre da banda, principiou a falar, dando ordens. Algumas velhas aplicavam-lhe palmadas nas costas, outras puxavam-lhe levemente a barba. Ele respondia aos socos, berrando: A festa das crianças! Limpa o terreiro! Arreda! Vocês têm baile à noite! E depois, persuasivamente, virava-se para os mais teimosos: Anda, meu velho, ajuda-me que tenho de atender a freguesia. Olha, vai tomar um copo lá dentro. Era um argumento irresistível e proveitoso, porque a miragem desse copo afastava um homem daí e dava algum lucro ao armazém. O lugar ficou limpo da gente grande, que se enfileirou aos lados, formando o quadro do pátio. A criançada agora sobre ele girava doidamente, a rodar, como se fosse movida por um pé de vento. A música acabou a marcha e deu o sinal de uma quadrilha. Um velho alto, com uma longa sobrecasaca preta e surrada, de óculos azuis e uma cara de jenipapo murcho, entrou no terreiro para dirigir o baile infantil. Foi um instante de sossego. O homem mandou que os pequenos se ordenassem pelos sexos e começou depois a distribuir os pares, chamando cada criança pelo seu nome: Alberto e Emma, Hermann e Sofia, Guilherme e Ida. Às vezes, um dos pequenos recalcitrava contra o arranjo. Mas eu estou comprometido, professor. Como? Com quem? Com Augusta Feltz. Mas não é possível? Você tão miúdo e ela tão crescida, replicava o velho, tremendo-lhe as mandíbulas moles. No círculo as mães interviam, acompanhadas por outras vozes de mulheres. Deixe, senhor professor, o que é que tem? Cada um escolhe a que deseja. O mestre resignava-se, e Augusta Feltz, com seus 12 anos, de canelas compridas e olhos mansos de veada, lá ia para a forma, inclinando o pescoço para o cavalheiro, que a levava de braço, fitando-a muito ancho. Afinal, o professor conseguia arranjar as quadrilhas e a música rompia a dança. Os pequenos estavam exercitados, de modo que tudo corria em ordem, sem confusão. Das pessoas grandes, muitas ficavam entretidas, acompanhando a festa das crianças. Outras, porém, fatigavam-se da atenção e punham-se a passear pelo arraial, indo à beira do rio, deitando-se na relva para verem passar a água. Alguns, de braço como noivos, iam se perdendo pelo mato adentro, e outros se reuniam ao balcão a beber e a cantar as velhas estrofes do prazer e do convívio humano, que na ilusão instantânea os transportavam à terra abandonada. Em tudo, no menor movimento, no mais pequeno gesto, a reunião ali, na estação do Cajá, dava a sensação do esquecimento e da alegria. Era isto que eu procurava, dizia Milkau a Lentz, quando passeavam pelo terreiro ao ritmo da música. E olhando a cena. Era isto que eu procurava e que enfim achei. Viver no meio de gente simples, partilhar com ela o seu doce esquecimento da dor, matar o ódio. Compare esse povo com os homens de outras terras, onde cada um parece possuído do espírito do demônio, solto sobre a face do mundo, devastando-a nos seus impulsos de loucura e estrebuchando para morrer num espasmo de maldade. Aqui ao menos é a serenidade, é a calma, é a alegria. Mas, observava Lentz, traçando no rosto um gesto de desdém. No fundo, isso é estagnação. É uma existência vazia, inútil. E não é o amor, a ação por excelência? E não é ele a força que aqui na colônia, no canto do universo, move os homens? Que queremos mais? Aproximaram-se do baile das crianças, que prosseguia vivo e animado. Agora havia uma grande roda dos dançantes, que ora célere, ora vagarosa, se ia movendo aos cantos infantis, estridentes e desafinados. E quando a meninada estava muito entretida, um sujeito mascarado saltou no pátio, disfarçado em palhaço maltrapilho, besuntada de alvaíde a cara e beiços e faces pintados de vermelhão. Uma imensa risada dos grandes o recebeu, e os meninos pararam a dança meio espantados, abrindo o círculo. O palhaço começou a cabriolar, a gritar, imitando animais, e daí a pouco, no meio da algazarra geral, metia-se na roda das crianças, de olhos tapados a diverti-las. E felicíssimo que não nos procurou mais, lembrou Milkau, afastando-se do círculo com um amigo pelo braço. É verdade, creio que desconfiou conosco. Vamos procurá-lo, propôs Milkau. É tempo, mesmo porque já podíamos ir jantando, acedeu Lentz. Já àquela hora, o sol esfriando transformava magicamente o panorama, graduando a cor, que parecia surgir pouco a pouco do seio secreto das coisas e se expandir mais livre à superfície luminosa. A aragem refrescava o tempo, passando volátil pelas cabeças louras das mulheres, brincando-lhe nos cabelos num leve arrepio que lhes descia da nuca. A paz da tarde, avançando sutil, reinava sobre as gentes, entorpecendo-as com a sua doce perfídia. Mas onde se meteu o agrimensor? Onde se meteu ele? Ia dizendo Lentz, passando de grupo em grupo e mirando por toda a parte. Hoje ele está misterioso conosco. Também porque não lhe aceitamos o copo de cerveja? Não custava nada uma amabilidade. E não se perdia um camarada, tão idiota, concluiu Lentz. Oh, também vais logo aos extremos. Procuraram um agrimensor pelo terreiro, dando volta por trás da casa. Uma caminhada inútil. Foram até a margem do regato, chegaram até a beira das estradas e precipitaram-se para onde avistavam grupos de gente, na esperança de achar o cearense. Tudo em vão. E entraram no mato. Debaixo de uma carregada sombra, um par amoroso, cochichando, descansava. Com a presença dos estranhos, o jovem abaixou a cabeça enleiado, disfarçando a remexer nos gravetos esparsos no chão. A rapariga, porém, numa tranquilidade altiva, com seus olhos serenos e francos, expulsou os perturbadores. Quando tornaram à clareira, desistiram de procurar Felicíssimo no arraial e se encaminharam para casa. O balcão continuava sempre cercado, bebia-se largamente e, numa língua arrastada, enfadonha, cantava-se. Os dois amigos lançaram uma vista de olhos pelo armazém e não viram o agrimensor. A mulher de Jacob, percebendo os indecisos, fez-lhe um gesto, perguntando-lhes o que bebiam. Milkau, desviando delicadamente alguns colonos pesados e oscilantes, chegou-se a ela, indagando de Felicíssimo. A mulher aconselhou-os a subir à sala do fundo onde se servia o jantar, pois talvez aí o encontrassem, e falou-lhe dos lugares encomendados para três. De fato, no sobrado, enquanto a sala da frente se achava quase deserta e apenas com algumas pessoas à janela vendo o baile das crianças, a sala do fundo estava num grande burburinho. À mesa, muita gente sentada comia avidamente. Em pé, uns com pratos na mão tomavam caldos, e outros, agarrando linguiças, fatias de pão, mastigavam com uma fome voraz e com os olhos injetados, fixos, num espasmo de satisfação bestial. Um cheiro de alho, de vinagre e pimenta excitava a multidão e entretia sua voracidade. Felicíssimo estava numa cabeceira da mesa com dois lugares vazios de cada lado, e quando avistou os companheiros, chamou-os num sobressalto. Aqui, aqui! Os outros foram rompendo o caminho e tomaram seus lugares. Até que afinal vocês resolveram vir. Pensei que não quisessem saber de mim hoje, pois tão entretidos andavam. Viram passarinho verde? Ora, respondeu Lentz, não mude os papéis. Foi você exatamente que nos deixou, e meio amuado não se importou mais conosco, que sem nenhum conhecimento temos andado vagando a matroca. Não me conte histórias, patife. Imagino quantas amizades não tem por aí. Com quanta rapariga não tem falado. Vamos lá, nada de segredos. O alemão enrubesceu e não sabia como replicar. Milkau veio em socorro. Lentz não se preocupa com isso. Vá pregar noutra freguesia, seu manganão. Nosso interesse é misturarmos-nos à alegria deste povo, compreender a sua vida e felicidade. Felicíssimo olhou com os olhos miúdos, caídos e vagos. Depois, com uma cara feita de um riso complacente e velhaco, arrastando a voz: Qual, camarada? Não me conte rodelas. Então, você mesmo, você, que lá na sua língua procura misturar-se à alegria dessa gente, que quer mais senão? O pior, meu amigo, é que com essa discussão nós vamos ficando sem jantar, cortou Lentz. Oh, é verdade, gritou o agrimensor, erguendo-se apoiado nas mãos. Em pé, berrava chamando os criados. Afinal, uma rapariga atendeu, postando-se em frente ao cearense, à espera de uma ordem. Felicíssimo mirou-a com malícia, piscando os olhos para o companheiro, e depois, como a alemã enlenhada quisesse partir, ele resolveu-se a falar. Meu bem, meu amor, você traga jantar igual ao que me tem trazido para esses dois amigos? Comecemos por um caldo de ervas. A criada desapareceu rapidamente, com um movimento airoso como um passo de dança. Felicíssimo estalou a língua, atirando-lhe os olhos, que a seguiram como servos amorosos. Ah, essa vida, murmurava o agrimensor, melancolicamente e sem saber o que dizia. Puxou o copo de cerveja e bebeu. Olhou a garrafa que esvaziara, bateu na mesa, pedindo que lhe trouxessem outras seis. Nós não tomamos tanto, objetou Milkau. Se vocês fizeram voto, eu não fiz. Beberei todas seis. Milkau e Lentz começaram a jantar dos pratos rústicos, que serviam no meio de algazarra e de desordem. Muitos caixeiros da cidade, mais bem trajados que os camponeses, recusavam a comida ordinária e pediam aves em conserva, de que se serviam bebendo vinho do Reno. Alguns desses rapazes, que eram da casa de Roberto, reconheceram os antigos hóspedes nos novos colonos e os cumprimentaram com gestos de cabeça, numa expressão amável. Os seus lugares ofereciam-lhes vinho, acenando com a garrafa. Milkau agradecia com outro gesto e o grupo continuava a beber indiferente e desdenhoso do resto da gente. Felicíssimo bebia sempre com grande alarde. E tanto barulho fazia que não tardou muito a atrair sobre ele a curiosidade geral. Excitado por essa atenção, o agrimensor exibia-se de todas as formas. Cantava, dançava, trepado na cadeira, de copo em punho, levantando brindes. Os camponeses o admiravam numa alegria infantil. Os rapazes da cidade o deprimiam com aplausos irônicos, com frases insultuosas, ditas no meio de risadas. A estes, o agrimensor respondia improvisando versos em português, versos dessa toada sertaneja que lhe falava tão intimamente. Muitos não o entendiam, mas a cadência dos versos os enternecia e era com amor que pediam ao cearense que não parasse. Este variava o seu repertório, cantando canções alemãs, que estropiava, mas que ao seu lado eram retomadas com brio, com entusiasmo, pelos colonos. Produzia-se um berreiro descomunal, feito de vozes de velhos, moços e mulheres, aumentado pelos repiques nos copos e nos pratos, e pelo som estridente de um realejo, tangido num impulso frenético para acompanhar as canções, cujas notas graves eram abafadas no barulho, destacando-se apenas os agudos, violentos e ferozes. O dono da casa, querendo conter a matinada, tomou Felicíssimo pelo braço para forçá-lo a descer da cadeira. O agrimensor o repeliu, continuando a gritaria, e outros o cercaram, protegendo-o contra Jacob, que foi expulso da sala aos empurrões. O agrimensor ordenou por sua conta mais cerveja, que mandava distribuir em torno. Disputava-se cada garrafa das mãos das criadas, e na confusão, na desordem, na desatenção, o líquido espalhava-se pela mesa dos copos entornados na sofreguidão da conquista. Milkau, temendo pelo agrimensor, propôs-lhe saírem um pouco, a desfrutar o resto da tarde no terreiro. Daqui não arredo, gritava ele. E os alemães embriagados o acompanhavam num berreiro. Não arreda, não arreda! E de então em diante, essas palavras serviam disparatadamente de estribilho a cada canção. Os que ainda tinham consciência riam gostosamente da ira dos outros e, mais do que tudo, do efeito dos próprios cantos cheios de versos de amor, de idílios campesinos casados com aquele estribilho do cearense. Milkau e Lenz julgaram-se no meio de doidos, que se fitavam com expressões várias de desdém e de divertimento. E os dois foram se esgueirando da sala, sem cólera, perseguidos pela vaia dos que ficavam. Fora, a lua vinha rompendo e a claridade que dela descia apoderava-se furtivamente do domínio da várzea abandonada pelo sol. E neste instante indeciso, intermediário, o vento extinguia-se e todos se sentiam sob um encanto misterioso de saudade, de repouso, com os olhos pregados no espaço, abismados em melancolia. No terreiro, as crianças fatigadas estavam serenas, intimidadas pelo silêncio que elas mesmas faziam, e as mais pequenas, cabeceando de sono, encostavam-se às mães sentadas no chão. Os músicos recolhiam os instrumentos e vinham vagarosos jantar. Os dois amigos caminharam até o rio e o foram margeando, descuidosos por algum tempo. Detiveram-se e sentaram-se nas pedras. E mais tarde, como esfriasse, ouvissem de novo a música. Volveram à casa da festa. Quando a descobriram, ela estava iluminada, e a luz rubra e quente que saía das janelas e das portas abria um círculo de fogo em fosforescência, dentro da claridade mansa e leitosa do luar. No terreiro já não havia quase ninguém. As crianças tinham debandado, os grandes haviam partido para as colônias, ou se tinham recolhido ao salão do baile. Subiram ao sobrado, onde na sala da frente se começava a dançar. Ali, a música tocava uma valsa arrastada e langorosa, e pouca gente dançava, pois muitos ainda permaneciam à mesa ou se postavam encostados às portas e às janelas, tímidos e negligentes. Em geral, os pares compunham-se de raparigas, que, enlaçadas umas às outras, rolavam provocadoras, sacudindo com seus movimentos o torpor dos rapazes, até que esses, estimulados, viessem separá-las, tomando uma delas para seu par fixo. Não se passou muito tempo sem que o baile entrasse em plena animação. A sala, depois que a noite avançara, fora mais iluminada, e a música não cessava de tocar, e todos se divertiam alegremente. Agora é que se podia ver a variedade de gente aglomerada na casa de Jacob. Ali estavam negociantes do cachoeiro, com as mulheres, caixeiros da cidade, tropeiros, lavradores, criadas e todos reunidos numa grande promiscuidade, sem separação de classes. Diante de Milkau, que sentado a uma janela aberta acompanhava a festa, passou, na série de pares de uma marcha polaca, uma jovem de flexível graça, de movimentos ondulantes, voluptuosos, distinguindo-se do resto das outras raparigas, desengonçadas ou morosas, arrastadas com estrépito pelos seus pares. Um homem de tosca figura, que estava ao lado de Milkau, referiu-se a ela. Não há nenhuma que seja capaz de chegar a Luisa Wolff. Realmente. É muito graciosa. Ah, é preciso conhecê-la para saber que não é só no baile, é em tudo assim. Parece que não cansa de levantar aquela cabecinha. Amanhã estará trabalhando com o mesmo ar. Naturalmente é uma colona? Não, é criada no cachoeiro, e o patrão dela é aquele mesmo que é o seu par, Martim Fidel. Não conhece? Não. Pois admira, é um dos negociantes mais ricos da cidade. A família está toda aqui. A mulher já é velha como ele. Ah, Lá vai ela ao braço daquele mocinho alto, de nariz grande, não vê? É um colono e filho de colono no Jequitibá. O pai dele também está dançando. É aquele baixo, gorducho, barbado e de chapéu na cabeça. O par é a criada, uma desenxabida, como vê. Os dançantes continuavam no compasso marcial da polaca, executando variadas figuras, ora desenhando meias luas, ora separando-se em alas, marchando frente a frente, ora fazendo evoluções de homens e mulheres, separados, para se reunirem depois de diferentes voltas. Os movimentos eram tardos e pesados, dentro de sapatos grossos, ferrados, batendo fortemente os pés no soalho, arrastando-se com esforço, faziam um barulho seco, enorme, que dominava as vozes dos instrumentos. Quando a contradança parava, os pares voltavam-se no mesmo instante como por uma combinação mágica, e todos livres se moviam vagarosamente, procurando os bancos encostados às paredes das salas ou aos cantos das janelas. Muitos saíam até o terreiro para se refrescar. Namorados passeavam ali no escuro, abraçados. Velhos fumavam o seu cachimbo, resmungando conversas preguiçosas, até que de novo a música dava o sinal e todos voltavam à sala, em ordem, sem o menor embaraço, passando a dançar automaticamente, de charuto ou cachimbo ao queixo e chapéu na cabeça, enquanto as mulheres amarravam lenços ao pescoço, por causa do suor que lhes escorria da fronte. Milkau estava só. O seu informante tinha-o abandonado, farto de lhe relatar coisas da colônia. Lentz desde muito tempo não aparecia na sala, e o amigo pensou que, fatigado daquelas simples e monótonas danças, estivesse no terreiro passeando solitário. Felicíssimo não saía da sala de jantar, onde com amigos alemães continuava a cantar e a beber. De vez em quando, ao menor silêncio da música, as vozes deles, alegres, entoadas, entravam num grande alvoroço. Junto de Milkau, no mesmo banco, sentaram-se duas mulheres. Uma delas reconheceu ele, a mesma que na capela o fitara durante o seu sono. Estavam ali, a descansar bem perto dele, aqueles mesmos olhos meigos e infinitos, sobre os quais via boiar imagens doloridas que seriam a vida e o amor da rapariga. Esta respirava ofegante, tinha um ar fatigado e sentava-se num pesado abandono. Também da sua parte, ela não deixou de acompanhar a furto o vizinho, e às vezes, mesmo com certa ousadia, o mirava nos olhos, plácida e inocente. Havia nela certa beleza, uma distinção maior do que era comum nos colonos. O porte era gracioso, o busto erguido, porém de um contorno farto, e as mãos brancas, talvez longas demais, saíam dos braços como cabeças de galgo. Mas o que ela tinha de superior era a fronte aberta, era o cabelo louro, fofo, volátil, era a expressão da boca. Da sua boca descorada, mas úmida e bondosa. Alguns minutos depois, tocou de novo a música, uma valsa, e quase todos foram dançar. Milkau, então, falou à vizinha. Não dança? Ela não se intimidou ouvindo a voz dele, até então silencioso e tranquilo. Respondeu prontamente. Não, não posso, pois não me sinto bem. Mas se quer um par, aqui tem essa minha amiga, que é uma das melhores na valsa. E com um gesto de carinho quase maternal, pegou na mão da outra rapariga, que se deixou acariciar negligentemente, como habituada àquelas maneiras da amiga. Milkau ficou meio confuso e desculpou-se, confessando que não sabia dançar. E a sua interlocutora? É o que me acontece pretextar quando não me sinto bem. Mas ninguém me acredita, vejam só. E sorriu levemente. A voz dela era um canto íntimo, sonoro. Como que rasgava um tênue véu para mostrar a deliciosa paisagem da sua alma. E como em toda voz humana, o acento da sua era uma revelação da personalidade íntima. Pela voz, que traduz a música do cérebro, percebem-se as qualidades secretas de cada espírito, conhece-se a nobreza ou a grosseria da raça ou do grupo moral a que pertencemos. Um rapaz se aproximou e, sem dizer uma palavra à moda do lugar, tomou pelo pulso a outra moça, arrastando-a para a dança. A rapariga ergueu-se e, voltando-se para a amiga, disse radiante e rápido: Maria, onde me esperas? Não quero me separar de ti, tenho tanto que te dizer. Por aqui mesmo, neste banco ou na janela. Quando a jovem partiu, arrebatada pelo par, Maria disse a Milkau: Não lhe parece tão boazinha? É filha de um colono do Luxemburgo. Há muito tempo não nos víamos e hoje tem sido um regalo. Oh, Desde manhã andamos nessa roda viva. Lembro-me de tê-la visto na capela do Jequitibá, referiu Milkau. Sim, é verdade. Recordo-me bem de que não estávamos muito longe um do outro. Por sinal que eu dormi. Maria enrubesceu, mas imediatamente retomou o fio da conversa. Fazia um calor terrível. E o pastor não divertia, não é verdade? Não sei. Ao contrário, senti um bem-estar imenso e o sono me veio como um arrebatamento feliz. Deixe lá, replicou meio confiada e íntima, que às vezes seria melhor passar a vida a dormir. Já vejo que converso com uma grande preguiçosa. Eu? Nunca. Volveu com vivacidade a rapariga. Não é por preguiça. Seria para esquecer tantos aborrecimentos que desejaria um grande sono. Acabou a frase com uma voz sumida e vagarosa. Aborrecimentos? Imagino a que coisa simples dá esse triste nome, observou Milkau. Ela não respondeu e ligeiramente abaixou os olhos. Quando logo depois os ergueu, mudou de assunto. Como é belo dançar! Com a sua mão fina, fazia um aceno afável às amigas que passavam, alucinadas no movimento aéreo da valsa. Milkau ia achando prazer em se entreter com a rapariga, que também ao seu lado não sentia o menor constrangimento e se exprimia sem embaraço, como a um velho conhecido. Quando a música parou, os pares se desfizeram e cada um dos dançantes tomou direção diversa. Tu vês? Disse Maria à amiga. Não me mexi daqui à tua espera. Eu sabia. E agora, queres dar um passeio ou preferes ficar aqui? Perguntou a outra, arquejando de cansaço e sentando-se instintivamente. Oh, meu Deus, passear quando está aqui não pode? Não, amor, descansa um pouco. Talvez, observou Milkau, fosse preferível para sua companheira sentar-se à janela. As cadeiras ali estão desocupadas. Vamos para lá, o ar fresco lhe dará forças. Levantou-se, e as moças correram sôfregas para as cadeiras indicadas, receosas de perdê-las. O primeiro olhar deles foi para o quadro de fora. Toda a terra estava inundada de um luar branco. As nuvens, descendo no céu, desmanchavam-se no horizonte, e o grande campo vaporoso, livre, sem estrelas e desmaiado, ia se transformando em um pavimento de cristal, puro, rijo, transparente. O verde das árvores adoçava-se à luz diamantina. A torrente rolava borbulhando. Um vento manso balançava os ramos. E destes, as sombras ainda longas dançavam inquietas. Que é isso? Interrogou Maria, meio assustada por um grande barulho de vozes que vinha da sala de jantar para o lugar do baile. Todos se precipitaram para indagar do que se passava. Havia grande discussão em vozes altas e agudas, mas tudo cortado por atroadoras e bruscas gargalhadas. Todavia, Maria e a companheira não estavam tranquilas, pensando que uma grande rixa se travava ali. Milkau saiu para ver o que se passava, e pouco tempo depois voltou. Não é nada. O agrimensor felicíssimo entende que já basta dessas danças estrangeiras e que agora se deve passar às danças brasileiras. Os músicos não sabem como executá-las. Os rapazes protestam contra a inovação, que eles ignoram. O agrimensor insiste, ensaia alguns passos, assobia, quer forçar os músicos a tocarem. E afinal? Perguntou Maria. Afinal, parece que Felicíssimo vencerá, e veremos alguma dança da terra. De fato, o agrimensor conseguira impor os seus desejos e arranjara que os músicos de experiência em experiência lhe dessem uma peça, cujos compassos seriam mais ou menos os da dança que premeditara. Depois deste acordo, os músicos vieram para os seus lugares, e a gente ansiosa correu para a sala, num burburinho de risadas, para conseguir um bom lugar. Depois sucedeu um silêncio de espera. Ninguém se movia mais na sala, livre para a dança. Quase todos estavam sentados e muitos amontoados às portas e janelas. Junto aos músicos, Felicíssimo cantarolava um andamento. Não tardou, porém, que a orquestra, agora afinada, começasse a tocar uma peça arrastada e voluptuosa. Alguém perguntou ao agrimensor o que ele ia dançar. Felicíssimo, cambaleando, com os olhos tortos e compridos, saiu para o meio da sala, gritando com voz difícil: É o chorado, meu povo! E erguendo e abaixando os braços, ensaiava estalar os dedos como castanholas. Mas nenhum som produziu as suas mãos dormentes. A música suspirava gemidos lânguidos, e o dançarino só, no meio da casa, fazia trejeitos desconexos, desengraçados, medonhos. Rodava sobre si mesmo, acocorava-se, arrastava a perna e jamais um gesto se casava com o compasso da música. Riam em torno, achando aquilo estúpido e grotesco. A embriaguez do agrimensor era completa e o inutilizava inteiramente. Felicíssimo deu mais algumas voltas, e afinal, como numa guinada de navio, o seu corpo se arrojou rápido, violento contra a parede. Foi uma barafunda. Todos gritavam de susto. Uns fugiam abandonando os lugares, outros riam do espetáculo. O agrimensor apoiou-se com a mão à parede, livrando a cabeça, e caiu brusco e pesado numa cadeira vazia. Por entusiasmo, por prazer, a música continuava. Felicíssimo ainda tentou erguer-se, mas os seus vizinhos o sustiveram na cadeira, com medo de alguma queda desastrada. Ele deixou-se prender, agradecendo-lhes com um enternecido olhar de bêbado manso. Durante algum tempo, ninguém se moveu e a música prosseguia solitária nos seus largos e chorosos compassos. Mas de repente, como um fauno antigo, Joca pulou na sala e principiou a dançar. A sua alma nativa esquecia por um momento essa dolorosa expatriação na própria terra, entre gente de outros mundos. Arrebatado pela música, que lhe falava as mais remotas e morredoras essências da vida, o mulato transportava-se para longe de si mesmo e transfigurava-se numa altiva e extraordinária alegria. Todo seu corpo se agitava num só ritmo, a cabeça erguida tomava uma expressão de prazer ilimitado, a boca entreaberta, com os dentes em serra, sorria. Os cabelos animavam-se livremente, ou empinados e eriçados, ou moles caindo sobre a fronte. Os pés voavam no soalho e às vezes paravam, sacudindo-se os membros numa dança desenfreada. As mãos, ora baixas, estalando castanholas, ora unidas, saindo dos braços retesados, ora espalmadas no ar. E nesse gesto, ébrio de música, perfilado nas pontas dos pés, ele parecia, com os braços abertos, querer voar. Umas vezes corria pela sala saracoteando o corpo, com os pés juntos num passo miúdo e repinicado. Outras, obedecendo ao compasso da música, vinha lânguido, requebrado, de cabeça inclinada e olhos compridos, e achegava-se alguma mulher, quase de rastos, suspenso, querendo arrebatá-la numa volúpia contida, mas que se adivinhava febril, vertiginosa. Depois, erguia-se num salto de tigre, retomava sua doidice, como num grande ataque satânico, agitava-se todo, convulso, trêmulo, quase pairando no ar, numa vibração de todos os nervos, rápido, imperceptível, que dava a ilusão de um instantâneo repouso em pleno espaço, como a dança de um beija-flor. Nesse momento, a orquestra podia parar, fazer um silêncio que desequilibrasse tudo. Joca não perceberia a falta dos instrumentos, pois todo ele, no seu corpo triunfal, na sua alegria rara, no impulso da sua alma, vivendo, espraiando-se na velha dança da raça, todo ele era movimento, era vibração, era música. A cena continuou algum tempo e com esse único personagem. Joca procurou um par, uma mulher que acudisse aos seus apelos, que correspondesse aos seus movimentos. Ninguém veio, ninguém sentiu o ímpeto de sacudir-se, de remexer-se ao ritmo daquela dança. Todos tinham curiosidade e nada mais. Desolado, tomado de uma repentina tristeza, de uma saudade das suas companheiras de mocidade, das mulheres negras que sentiam como ele, pouco a pouco foi cansando. O peito ofegava, as pernas morenas não se retesavam com a mesma energia de pouco antes, com a flexibilidade vigorosa do pão d'arco. Exausto, ele derreou o corpo combalido, e o último intérprete das danças nacionais foi cedendo o terreno aos vencedores, enquanto outra música, outra dança, invadia o cenário. Era a valsa alemã, clara, larga, fluente como um rio. Na sala, os pares voavam num frenesi. E entre estes se foi a amiga de Maria. Fora havia mais luar, as sombras minguando se resumiam mais fixas. Numa das janelas um par cochichava, esquecido de dançar. Era uma longa, infindável e sussurrante palestra. Um momento a rapariga alteou a voz e, toda entregue à paixão, declamou como na velha balada: O bicho de Schlieb, frage den Stern. Maria estremeceu ouvindo o canto de amor e, sem saber o que fazia, fitando com os olhos ardentes o céu, apontou a lua, dizendo com voz sumida e trêmula: Que tristeza! O pensamento de Milkau, como obedecendo a um chamado estranho, subiu ao astro morto. Ela imaginou a solidão de um mundo sem vida, essa terra deserta, marchando como um cadáver fantástico na estrada do infinito. Ele pensou que algum dia também, aqui nessa terra radiante, viçosa e feliz, toda a vida se acabaria, e uma imensa tristeza, um grande silêncio reinaria nestes mesmos cantos, cheios de movimento e de alegria. E para quantos não começara o isolamento, princípio da morte? Pensou na sua própria vida, no seu destino, nessa solidão em que ia passando a existência, envolto como num véu intangível que não deixava sair para o mundo, nem permitia que o mundo viesse a ele. Sua vida triste, sem uma companheira, sua vida casta e mística, pior que o eterno frio. Acabara a dança e era a hora da separação. Um velho chegou à janela onde estava Maria e chamou-a. A moça despediu-se de Milkau como de um antigo conhecido que no dia seguinte se tornaria a ver. Por sua vez, Milkau, já recomposto daquele instantâneo desfalecimento, foi procurar Lentz, encontrando-o entre vários colonos no terreiro ao ar livre. Oh, pensei que fosses o último a deixar essa casa! Gritou Lentz, recebendo jovial o companheiro. Não sabia que eras tão grande apaixonado de festas. Distraí-me, vendo os outros alegres, e quis te dar a liberdade de te divertires ao teu modo. Aqui estive, a conversar sobre a Alemanha com estes amigos. E falamos também de outra Alemanha, que há de vir no futuro. Não é verdade, camaradas? Os outros aplaudiram a profecia. Bem, disse Milkau, mas agora cuidemos de ir para casa. A caminho. Adeus, amigos. Até um dia. Bateram durante horas e horas a mesma estrada de manhã percorrida. Um momento, depois de passarem por um grande cafezal belo em sua viçosa negrura, na encosta de uma montanha majestosa, começaram a ver cruzes pretas e pedras brancas por entre os pés de café. Que é isso? Perguntou Lentz. Um cemitério, respondeu Milkau, e acrescentou: Vê tu, não há em Canaã lugar para a morte. A terra dá o menos possível aos túmulos. Eles, escassos e raros na fralda da montanha, não apagam a luz, nem dão sombra sobre a vida, que os enlaça e domina na força do seu triunfo. Fim da sessão 6. Gravado por Liana Leite.